vezes você foi feliz sem quebrar o brinquedo. Vale a pena sonhar, um dia azul nós vamos voar. Conversas podem alterar o seu brinquedo. Mas um dia se passou assim, sem ter fim nem começo. Aproveite pra se reinventar e navegar contra o vento. Vale a pena lembrar do velho tesouro no fundo do mar. Saltar sem medo, mergulhar no pensamento. Só te quero bem. Chega a hora de sorrir e seguir em paz. Já foram lágrimas demais. Lágrimas. Lágrimas demais. Lágrimas. Lágrimas. Belo dia pra se reencontrar e reviver o passado. Sonhos loucos podem acordar com você ao meu lado. Deixa a vida levar aonde a sorte vai te alcançar. Não dá mais tempo pra pensar. Vai lá jogar os dados. As palavras perdidas sem talvez. Oh, yeah, yeah. Deixar você saber. Eu só te quero bem. Chega a hora de sorrir e seguir em paz. Já foram lágrimas demais.